te falar. Será que você tem um tempo? Quero falar de amor, coisas que não se apagam com o vento. Amor, eu já tenho chorado, o coração eu sei tá machucado. Será que você não tem um tempo pra mim? É por você que reclamo e você não vem pra me escutar. Se não ligo pra você, diz que estou te esquecendo. Amor, eu estou sofrendo, senta aqui, vamos conversar. Preciso te falar, será que você tem um tempo? Quero falar de amor, coisas que não se apagam com o vento. Preciso te falar, será que você tem um tempo? Quero falar de amor, coisas que não se apagam. Coração, eu sei tá machucado. Será que você não tem um tempo pra mim? Quando vem a solidão, é seu nome que eu chamo. É por você que reclamo e você não vem pra me escutar. Sofrendo, senta aqui, vamos conversar. Preciso te falar.